O fugitivo da infame que bane e bate. O pobre adere e se fere no embate. Faz a face e rivalizam por salário. O patrão otário oprime o funcionário. Rouba sua ideia, fala que é sua. Ele reclamou e foi para a rua. Filho da puta, verme mercenário. Ainda ganhou aumento no salário. Eu mando um salve ao operário debaixo de sol. Pessoal auxílio ao menor que pede no farol. De sol a sol, pessoas vão morrendo de sede, a bala, por falta de alimento. E o governo, que está fazendo? Mensalão, mensalinho e o salário mínimo. Postos vêm e vão, e onde estão? As verbas arrecadadas, avião do Lula sendo desviada. Encerre o concurso, trinca cofre, pare de roubar. Trinca cofre, pare de roubar. Fazendo uso do dinheiro público, a sua mão eu vou cortar. Porque o corrupto é pega em falcatrua. Mas renuncia e se candidata de novo para prosseguir lesando e lucrando como se a vida não valesse um ovo. O que ele faz é encravar a lança envenenada no peito do povo. Do povo. E a falta de respeito com um cidadão na área da saúde. Um completo desleixo, falta vaga e leito, o tratamento rude. Não joga o voto fora, vote pra melhora. Corrupto safado que só explora. Não joga o voto fora, vote pra melhora. Corrupto safado que só explora. Existe crime que vingou soldado bom do Ticarô, tem. Tem sim a gangue que vende tarifa e dólares ao doutor que só sorri e solta. E o povo que votou amargo gosto tem o fel. Quando a fonte secar aclama a Jesus que do trono está com dó. Viu o covil aviltar na covarde só no pó. Rimem, abusem dois, gimos como perito. Entrei no jogo, que triste, estive hostil a tudo isso. Corrupção, ingratidão me deixa puto. Todo esse concurso, toda essa baderna. Estados Unidos fazendo guerra por toda a terra. Só vejo maldade, o homem bomba fazendo barbárie. E o kamikaze roubando avião, matando gente inocente, sem nenhuma noção do que eles esperam. E assim chegou o fim de mais uma era.